vezes eu te penso e isso é tão intenso que só consigo chorar. Que pena que é assim que morro dentro de mim por não poder suportar. Você nada tem feito e pensa que meu jeito não passa de fingimento. Não juro que não, dentro do meu coração mora o mais nobre sentimento. Amor real, acima do bem e do mal, que as palavras não conseguem expressar. Amor real, que não tem nada igual, por favor me dê uma chance de provar. Uma chance de provar. Amor real, acima do bem e do mal, que as palavras não conseguem expressar. Amor real, que não tem nada igual, por favor me dê uma chance de provar.